razão, pois nosso lema é atitude e expressão. Somos jovens de verdade, só compramos brigas se de fato houveram a necessidade. A nossa rebeldia é por uma causa justa. A esperança não morre, continuamos na luta. Mas o sistema, como sempre, quer prevalecer. Nós não podemos deixar isso acontecer, pois temos que fazer valer os nossos direitos.